material consigo. O mundo tá confuso, é tanta guerra, é tanto conflito. Será que o amor tá esquecido? Será? A gente não se ama mais. A gente não se ama mais. Aham. É gente matando gente, dando tiro no espelho. É tanta guerra sem sentido, o mundo quase falido, nosso povo desunido e o amor tá esquecido. Vejo morte por capricho, valores que vão pro lixo, as dores são algo místico, humano pior que bicho. Na Ásia o genocídio, aqui muito homicídio, peleja sem inimigo e todos correm perigo. Eu ouço tiro, ouço grito, peço a paz nos nossos mitos, tento criar um novo rito e que não morra amortecido. Procuro em algum livro, sentimento ainda vivo, dessa forma sobrevivo, tipo no bom convívio. Eu aceito seu raciocínio, sem respeito que eu opino, desse jeito sem conflito vivemos de um jeito. Um jeito de morte, um jeito de guerra, faz morrer. É o fim do mundo, irmãozinho. Um jeito de morte, um jeito de guerra, faz morrer. No Oriente, aqui, em qualquer lugar, o ser humano se mata. Faz morrer. A morte é gratuita. Um jeito de guerra, faz morrer. A injustiça é permanente, a maioria que se sente como se fosse potente, sem força pra ir em frente, mudar o que tá na lente, deixar de ser diferente, com violento presente que castiga toda a gente. Em todos os continentes, os povos estão doentes, bom senso está ausente, da América ao Oriente, a pela fé não sendo crente, vejo um mundo bem carente, de um amor mais abrangente, entre todos sobreviventes. Tento despertar minha mente de um estado bem dormente, por culpa de um componente que o homem cria onisciente, ele se acha onipotente, tira a vida da fluente, causa o mal e está ciente, assim morremos lentamente. Torço pra que alguém invente uma forma pertinente de vivermos igualmente, respeitando todos em. Só que sinto infelizmente a de uma ganância que nos prende, e assim todos se ofendem sem se amar plenamente. Um jeito de morte, um jeito de guerra, faz morrer. A violência é gratuita, irmãozinho. Seja aqui na periferia de São Paulo, seja no Oriente. Homem bomba, tráfico, carro bomba. É uma guerra. Faz morrer. A gente se mata por nada.